que é meu sem pisar em ninguém. Na disposição sei que vou mais além, fazendo show, salvando vidas através da rima. Se tem objetivo, lute, que Deus ilumine. Na mira dos fardos, eu sei o fardo que eu carrego. Sigo martelando prego nessa guerra de ego. Predestinado e pressionado pelo soldado do estado, eu me declaro inimigo de quem humilha o favelado. E mesmo sem dinheiro eu vou deixando meu legado através de um depoimento de um louco abençoado. É complicado remar nesse barco furado, com um monte de emocionado, com uísque falsificado. Triste é ver os língua preta brincar com a fé dos fiel, achando que Total Flex tem combustível no céu. Petróleo que sai da terra acende o fogo do inferno. Nesse mundo moderno o ladrão tá de terno. O xerife tá feliz com a estrela no peito, e a estrela cadente é o raio-x do preconceito. Ah, vê direito quem que some e não reclama. É fácil falar que gosta, é fácil falar que ama. O copo tá cheio, mas a mente tá vazia. A internet é foda, é fonte de fantasia. Na era virtual o inimigo é sigiloso. Abre o olho, todo cuidado ainda é pouco. Mais um elo da corrente disposto a bater de frente. Nós resolve nas ideias, nas armadilhas da mente. Eu aprendi a respeitar o processo do propósito. Quem esquenta a cabeça é o palito de fósforo. Só quero o que é meu sem pisar em ninguém. Na disposição sei que vou mais além, fazendo show, salvando vidas através da rima. Se tem um objetivo, lute, que Deus ilumina. Só quero o que é meu sem pisar em ninguém. Na disposição sei que vou mais além, fazendo show, salvando vidas através da rima. Se tem um objetivo, lute, que Deus ilumina. Por tudo que perdi pra poder ser eu mesma, hoje agradeço que vem fácil, vai fácil, só some. Tantas coisas que eu passei só pra poder fazer meu nome. Agora nada pago, corre, nem treta, nem homem. Mãos falsas estendidas me empurraram da ponte. Já escalei tipo Everest pra fugir da fome. Sem autoestima me joguei em amor raso, até descobrir o amor próprio, esse não tem prazo. Fiz do rap minha morada leal e sagrada. Sem money no bolso, meti o pé na estrada. Um filho nos braços, o afeto não se compara. Minha força vem de berço, minha luta é pesada. Parcerias que valem mil ajudaram contra o mal. Hoje não sou uma neguinha, sou quem eles pagam um pau. No corre zica de anos, não nasci ontem, sou real. Minha mira é ancestral, pra uns a terra de cal. Cris maloqueira, 100% original. Pra quem pensou que eu não vinha, agora passa mal. Mas esse é apenas o começo, falta muito pro final. Porque sempre que eu me expresso, me torno imortal. Só quero o que é meu, de mais ninguém. Ontem não acreditavam e hoje tô bem além. Fazendo show, salvando vidas através da rima. Se tem um objetivo, lute, que Deus ilumina. Só quero o que é meu, de mais ninguém. Ontem não acreditavam e hoje tô bem além. Fazendo show, salvando vidas através da rima.